pelo Nordeste pra fazer um som maneiro com Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Vim do Rio de Janeiro, fui até Campina Grande, viajando na riqueza que nenhum dinheiro paga. Eu viajei nessa cultura brasileira e misturei no hip hop, forró e baião. Eu fiz um rap na sanfona e na zabumba, e quando eu canto o povo ajuda na palma da mão. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop, forró e baião. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop, forró e baião. O cantador que pensa de improviso é um pensador que canta com emoção. Em cada passo nesse chão que eu piso, eu também deixo um pedaço do meu coração. Levando a vida na improvisação, com muito amor e um pouco de juízo, a gente faz o choro virar riso e transforma um problema numa solução. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop, forró e baião. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop, forró e baião. Ouvi falar que um tal de Lampião roubava muito junto com seu bando. Depois fugia a pé pelo sertão, com a polícia toda ali caçando. Sua cabeça acabaram cortando, pra dar exemplo como punição. Mas hoje em dia tem bem mais ladrão, roubando mais que o Lampião com todo mundo olhando. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop, forró e baião. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop, forró e baião. Foi na Junina, Caruaru, Campina, conheci essa menina. Dois pra lá e dois pra cá, gostei da brincadeira, tô no jogo é pra jogar. Pulei numa fogueira, tô no fogo é pra queimar. E chegou com uma peixeira, o namorado meio bolado, porque a sua namorada me chamou pra forrosar. Que isso, meu irmão, não se aperreie não, tua mina tá me dando uma lição. E viva São João, tô indo ali com ela pra dançar uma quadrilha. Esse país tá cheio de armadilha, quadrilha que só dança e quadrilha que não dança, que é quadrilha de outro tipo, tipo as de Brasília. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop, forró e baião. Bate na palma da mão, aqui na minha mão. Bate na palma da mão, é hip hop.